Yeah, András, András Mentals. Yo, 2012, Cotarte no beat. Yeah, segura essa. Yo, yo, Psychodrama. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Podem procurar, vocês não vão encontrar. Que András fazendo testamento antes de se matar. Depois dessa, ninguém mais vai ouvir falar de mim por aí, porque a bala já tá na agulha. É só respirar e ir pro mundo do além. Eu não sei o que me aguarda, quero mais é que se foda. Vou atravessar a muralha. Sinceramente, eu desisto de tudo isso. Cansei de sofrimento em vão, quero ir pra beira do abismo. Eu vou me jogar e por nada eu olho pra trás. Mesmo ouvindo a gritaria, eu não voltarei jamais. Que se for a paz, ninguém acredita nisso. Aqui é cada um por si, praticando o canibalismo. Eu sou sincero, não minto pra comer novinha. Que o horror é sinfonia do meu humilde dia a dia. Já me tornei imortal, não tenho mais nada pra fazer. Estou aqui cumprindo tabela porque já fiz por merecer. Eu faço parte da ordem suprema do imperador, que comanda o inferno e promove o terror. Aqui vivem de falsidade, ninguém segue nada à risca. Por isso temos que desenvolver o sagrado dom da ironia, pra viver tranquilamente, pisando sobre os corpos. Esse mundo apodrecido, onde converso com os mortos. Quem não enxerga a verdade, já se considere condenado. A sua vida vai ser longa, mas viverá como um alienado. E aceita a programação, que agora é passada. Não importa o canal, sua vida será controlada. O meu objetivo é destruir a ilusão de quem acha que é feliz se acomodando nessa maldição. Quando tudo acabar, você vai me agradecer por te alertar da podridão antes que você pudesse viver. Viver em paz na casa do caralho, aqui é o ódio que brota. Não se iluda com a aparência, analise a minha trajetória. Eu tenho história pra contar, então não me compare ao que você já conhece, seres que vieram mais tarde. Não me compare às escolas que você frequenta, porque o meu ensinamento não respeita a sua lei sangrenta. Eu falo de morte porque preciso te alertar das energias desse mundo pra que você não vá tropeçar. Não preciso de amizades, eu sigo meu caminho sozinho. Apenas preciso de mais um tempo pra decifrar o pergaminho. Eu sei que todas as pessoas vivem por interesse, por isso não posso mais me apegar a entrar no pequeno mundo deles, onde pessoas são descartáveis, apenas agradam o ego fraco. E quando não agradam mais, são jogadas no chão gelado. São forçadas a desenvolver uma barreira de concreto, onde não entra nenhum tipo de sentimento, nem de afeto. Viram monstros sem um pingo de dó e nem de piedade. Estão prontos e preparados pra cometer atrocidade. Se pergunte o porquê, na verdade já tem a resposta. Você mesmo que provocou a mutação na mente oposta. Dispensou aquele que estendeu a mão pra te pedir ajuda. Agora se encontra na mira da faca daquele que já perdeu a postura. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Então não reclame nem se ajoelhe quando o pior vier. Continuo na minha saga, torturando a mente fraca, acabando com a paz e o amor de quem pendura a falsa placa. Estou perdendo soldados, mas mesmo assim eu continuo. Não posso desistir agora e deixar o meu futuro nulo. Quero deixar minha marca no peito de quem acredita que aqui fazemos o certo pra salvar as almas perdidas.